sem promessa, sempre estar pronto. Minha visão e seu medo. E se a mentira deu muda, agradeça as verdades que planta, certo? Da boca da sereia eu canto. Sua noção não me mede, nunca. Já que a verdade não muda, não esqueça as mentiras que conto, ok? Anoiteceu, e falta luz faz um tempo aqui. Agora lendo os sinais foi tão óbvio o que aconteceu. Talvez pô, as mãos no fogo não te impõe no jogo. Mas pois a confiança é uma mulher traída, infeliz com que ela teceu. Lista hip hop, quisto como mantra, visto como manto. Disto fiz meu banto, cura pro meu banzo. Isto noção com postura, não se espante se dão esbope aos sem visão e postura. Desde que chamam de realidade eu só ouço loucura. Sem promessa sempre estar pronto. Minha visão e seu medo. E se a mentira deu muda, agradeça as verdades que planta. Eu agradeço. Da boca da sereia eu canto. Sua noção não me mede. Já que a verdade não muda, não esqueça as mentiras que conta. E se isso viraliza, o que vira vida? Gira roletas de tambores cheios. E o que me eleva e o que me livra? Fazer da minha passagem passeio, responsável pelo que vibro eu. Quero minha paz em dobro, aprimorada ao triplo que me marca de bro. Minha tribo não fica com a sobra. Na febre eu lido com testes falsos, pés descalços nesse asfalto quente. Caminho clichê, mas não tão batido. Vou com tom partido, clama pra que aguente as profundidades e suas questões. A prioridade é se orgulhar, oportunidade de se mergulhar e trazer de você novas sugestões. Quando o corpo grita, alma silencia. Dessa violência, a poesia compus. Acompanha filtro e não entendendo a fita, rebobinaria e queimaria pós. Soltar como nuvem quem amarraria, sem amor na força que ate nós. Mesmo com todo o brilho nos seus olhos não enxergaria, até porque é bem mais do que expus. Por vezes a noção da profundidade que tens desta arte pode ser ilusória. Qual o valor dos números do sucesso versus o peso de quem escreve esta história? Quem começou de baixo desde cedo aprendeu que o dinheiro falava mais alto. Se queres saber o que eu acho, inala o concerto, respira-se amor neste palco. Mãos ao alto, isto é um assalto à emoção de quem pisa o asfalto. Meu coração é um vulcão em erupção, fina granulação, cuspo basalto. Traumas recalco, com calma desfalco, no vazio salto e nunca me exalto. Com amor não falto, sempre na luta como um posto alto no ressalto. No som que a defesa é o melhor ataque, uma mente presa vive em xeque-mate. Uma chama acesa, um coração que parte, uma alma refundida em chocolate. Falta de afeto, debaixo de um teto, pode tornar um feto num homem de pedra. Frio como gelo, seco como uma planta que não viu água da mão que arrega sem nega, carrega na alma o peso do trauma de quem não tem condições. Sem choro, sorriso na face, capaz de mover, inspirar multidões. Tocar corações com decorações, ofereço visões, não visualizações. Eterno aluno na escola de vida, na altura de vida ganhei algumas noções. Sem promessa, sempre estar pronto. Minha visão e seu medo. E se a mentira deu muda, agradeça as verdades que planta. Eu agradeço. Da boca da sereia eu canto. Sua noção não me mede. Já que a verdade não muda,